gambeia sua farda. Não me intimida, só entra na favela pra fazer a chacina. Você quer o meu povo jogado e humilhado. Pra amanhã tem flor e vela acesas, o finado. Você mata os guerreiros na maior cara de pau. Depois vê o seu nome no jornal policial. Também eu sou mais um soldado da favela. Por isso você quer me ver dentro de uma cela. Os mano na Febem joga pedra no safado. Depois do choque invade, revista os barraco. Encontra celular, maconha, muita faca. Na hora da fuga tem um porco na muralha. Não tenta jogar um 5-7 pra assinar. Na hora do enquadro vem na sede de matar. Não tenho medo, gambé do seu oitão. Não vou dar motivo pra andar de camburão. Aconteceu um homicídio aqui na minha quebrada. A urna foi lacrada, assassino usava farda. Gambé da civil de São Paulo é uma vergonha. Só tem gambé safado que se for fumar maconha. Não queria sua mãe chorando por você. Quando os gambé cuzão vierem te prender, os gambé sem piedade judia de você. Dá choque pelo corpo, descarrega uma PT. Só enquadra pra matar os fardados, otários, guerreiros do rap que caminha lado a lado. Não tenta jogar um 12 pra assinar. O rap é um movimento que nunca vai parar. Só enquadra pra matar os fardados, otários, guerreiros do rap que caminha lado a lado. Não tenta jogar 5-7 pra assinar. O rap é um movimento que nunca vai parar. Também eu vou falar o que acontece aqui no morro. A polícia vem aqui, daqui a pouco mais um morto. Com oitão carregado, você acha que é o herói. Polícia assassina, milita, se pão goi. Polícia na favela, a quadrada tá na mão. No ML de São Paulo, chegou no camburão. Delegada apreendeu uns quilos de farinha. A metade é pra ele, o BO é da quadrilha. Encontrou celular, uma balança e munição. Depois na TV não tenho medo de ladrão. O menor na Febem infelizmente é maltratado. Governo do estado só liga pra milionário. Moleque vai pra escola, não consegue acreditar. Cápsula no chão, mais um tiro de HK. As noites eu não dormi, eu só escutei a rajada. Os mano derrubou os gambé da força tática. Só enquadra pra matar os fardados, otários, guerreiro do rap que caminha lado a lado. Não tenta jogar um 12 pra assinar. O rap é um movimento que nunca vai parar. Só enquadra pra matar os fardados, otários, guerreiros do rap que caminha lado a lado. Não tenta jogar um 5-7 pra assinar. O rap é um movimento que nunca vai parar. Polícia passa pano pra boutique de São Paulo. Depois na favela engatilha e senta o aço. O carro da PM é fuzilado na favela. Essa é a fita diferente da novela. Gambé te enquadra e depois tira a sua vida. Depois a sua mãe reconhece na perícia. No diário de São Paulo mais um corpo está no chão. Quem derrubou o Zafari tem um oitão. O juiz no tribunal te condena e tira férias. Se tiver algum dinheiro o delegado te libera. Polícia sem mandado invade seu barraco. Abre a TV e joga tudo para o alto. A ronda ostensiva, Tobias Aguiar. Chega aqui no morro, tambo cheio pra tirar. Aqui é campo minado, não tem dia de paz. Violência na favela é os polícia que faz. Só enquadra pra matar os fardados, otários, guerreiros do rap que caminha lado a lado. Não tenta jogar um 12 pra assinar. O rap é um movimento que nunca vai parar. Só enquadra pra matar os fardados, otários, guerreiros do rap que caminha lado a lado. Não tenta jogar um 5-7 pra assinar. O rap é um movimento que nunca vai parar. Thank you.